Recebe o meu coração, te entrego a vida, Jesus. Me aceita agora, Senhor, pois quero habitar em tua luz. Eu quero mostrar teu amor que um dia alcançou. Te adorar com todo o meu ser, não há outro igual. Mostrado lá na cruz.